300 pessoas esquisitas, pessoas bizarras e o nada que vive na internet. Ó, história sobre o nada. Ele um dia ele foi no Anime Friends e a galera do Anime Friends olhou pra ele e falou: nossa, cara estranho. Isso é 100% verídico. Bom, vamos pro tema direto, que o podcast vai ficar muito grande. A gente viu a setlist do Rock in Rio, né? Em Las Vegas. E a gente ficou tão triste que a gente vai consertar essa bosta. Muito pior que a lista de livros da FUVEST. Bom, eu sou o Alan e eu sou o seu host. No podcast passado eu não me apresentei. Ninguém sabe meu nome ainda. É os ossos do piloto, né, cara? É, acontece. O piloto é foda-se, ninguém precisa ficar sabendo de nada. É. Estamos aqui com o Pescaldo também. Oi. Com o João Lemes, de Curitiba. Opa. E com o Drache. Olá. Nossa, que nome bosta, Drache. Ah, sério. No Brasil eu permito as pessoas me chamarem só de Drache, que é a pronúncia fonética, saca? E porra, e você tá ouvindo isso de um cara que tá vindo de Pescaldo. Eu fiz aqui quests pra vocês cumprirem durante o podcast. Quem conseguir cumprir essas quests vai ganhar pontos que não valem absolutamente nada. Ok. Beleza. Caralho, é uma gincana em áudio, velho. Gincana em áudio. Gincana a primeira quest áudio que vocês vão ter que fazer é ofender gratuitamente pelo menos um cantor ou banda de cada dia do festival com impropérios arcaicos. Caralho, velho. Ok. Impropérios arcaicos com arcaicos. Arcaicos. Tem que ser velho. Cara, eu tenho um, só que ele é tão manjado, cara. Não, isso não dá spoiler, não dá spoiler. Tem que ser na hora. Tô abrindo umas crônicas do Nelson Rodrigues aqui. Dois. Quem tirou o bando do Rock in Rio, quem chutou bandas, vai ter que anunciar as bandas que você tá cortando do show com a voz do Pedro Bial eliminando participantes do Big Brother. Eu não sei imitar ele, cara. Alguém imita pra eu poder imitar depois. E três. Explicar qualquer uma das modificações com a mesma lógica que o Djavan compôs a música Açaí. Oi? Eu escrevi aí do lado, ó. Beleza, vamos começar de baixo pra cima. De baixo pra cima. Vão lá no site, Rock Street UK, foda-se, ninguém se importa. Ô, oh, Terra Celta. É, ó, vai ter Stone the Beatles, Terra Celta e Lisa Tottie. Vocês conhecem a Terra Celta, tirando isso? Cara, eu conheço o cara que os caras vão lá pra ficar comendo e dormindo, tá ligado? Foda-se. É tipo isso. Então, de parabéns. Rock Street USA. A melhor parte é que eles pegaram o Tiririca, né, cara? O Shawn Evaristo. Essa é street mesmo, né? Vai ter os dançarinos e tal. Vocês conhecem algum nome de dançarinos que podiam estar aí? Carlinhos de Jesus, eu não sei como ele não tá aqui. Carlinhos de Jesus. Não se faz um festival sem Carlinhos de Jesus. Rock Street Brasil. Sabe o que faltou? Mas uns rock brasileiros, saca? O quê? Cara, eu sei, mete um Angra. Cara, de modo geral, faltou bom gosto, tá ligado? Porque no nível desses caras aqui, eu não sei porque o DR não tá aqui, tá ligado? Puta, o DR ia ser fino, porque ninguém ia ficar sabendo das letras, mas o povo ia ficar, yes, Brasil, estranho, sabe? A parte do pop weekend aqui no Rock Street Brasil, eu colocaria um dos dias, assim, pro Furacão 2000. Não, sério, Furacão 2000 é sensacional, cara. Pros gringos conhecer, cara. Os gringos vão pirar em Dança da Motinha, vão pirar em Tigrão. Vão. Imagina o Catra detonando essa porra. Valesca reinando nessa porra. Se bem que a Valesca tá no meu set do main stage. Você sabe quem que é essas bandas aqui? Vocês conhecem alguma? O quê? Ó, Pepeu Gomes, todo mundo conhece. Ah! Talvez eu conheça, mas eu não sei. Ó, eu falei do Carlinhos de Jesus. Olha as mais atrações aqui do Rock Street Brasil. Ah, tá brincando. Muito bom. Ele tá ali. Simone e Tony Garrido no mesmo show não dá. Eu vou te dizer que eu tirei o Tony Garrido daí e eu estou guardando ele lá pra cima. Ah, puta que pariu. Estou falando sério, mas eu misturei ele e eu fiz um mashup. Ah, com quem? Não vou dizer agora. Vou dizer em breve. Okay. Ou aquele maluco que escreveu a letra do Rei do Gado. O Zé Ramalho ia ser sensacional. Nossa, não, o Zé Ramalho, não, não. Zé Ramalho é foda. Eu gosto. Ó, o Sepultura, ele vai ser onipresente no Sunset, ok? Vai ser assim, Sepultura com tal. Sepultura com tal. Vai Sepultura... ser o palco Sepultura, onde vai tocar Sepultura e... convidados. Por 9 horas. Por que não? O que me impede? Nada. Palco de música eletrônica. Coloca o Dead Mouse 5 no lugar de 3 pessoas aí. Tá ótimo. Melhorou o evento. Dead Mouse é muito grande, cara. Dead Mouse, Daft Punk, e esses DJ famosinho do Tomorrowland, eu acho que eles são muito grandes pra um palco desses. Geralmente o palco eletrônico do Rock in Rio, ele é pequenininho, ele é mais... Eu concordo com a Lan, cara. Tipo, a gente teria que colocar... Não dá pra colocar gente grande aqui, porque teria que abrir um outro dia só pra eles, cara. Isso aqui é tipo pra galera que, tipo, porra, eu quero fumar maconha entre um show e outro, tá ligado? Vamos lá no palco que tem uns DJs genéricos que a gente não vai prestar atenção. Se é pra colocar DJ genérico, vamos colocar, mandar o David Guetta aqui. Eu colocaria fácil. Cara, David Guetta é um cara tão errado pra Rock in Rio, né, velho? Cara, e Ivete Sangalo também, mas ela tá no meio. Ivete Sangalo não vem, não. Melhor... Fale mal da diva. Vem fale mal de Ivetinha, segura. No último dia, vai ter o Empire of the Sun, que é uma dupla de DJs, que eu joguei no palco de eletrônico também, porque tá de sacanagem, velho, sabe? São DJs, eles têm um show maneiro, mas não, né, velho? Ok. Vamos subindo então de novo. Chegamos no palco Sunset, que agora começa a diversão. Sunset. Dia 1. A primeira banda do dia 8 de maio é Sands of Valerie. Eu já ranquei do meu. Eu também. O que você colocou, Pedro? Que foi o único dia que eu não montei, então. Ah, então é nóis. Então vamos. Eu arranquei também. Eu acabei de arrancar aqui. Eu não conheço muita coisa lá de bandas e tal, eu sou muito tradicional pra essas coisas. Mas eu acho que o palco Sunset, eu acho que caberia. Não seria nem a primeira banda, eu acho que seria... Se bem que só são 2 headline, né? No rock, né? Sim. Eu colocaria como head... Posso falar como headline? Fale. O headline, já que o propósito é fazer mistura... Fala tudo, fala o palco inteiro, fala os 4 primeiros de baixo pra cima. De baixo pra cima, então. No primeiro dia... Skank, muito bom. Sunset, Skank sozinho. Eu acho que é da hora, porque o Skank, ele já é um Sunset inteiro. Porque no começo ele tinha aquela mistura doida de forró com rock mineiro, com berimbau maluco. Daí eles viraram banda pop, depois viraram Beatles, sabe? Eu acho que foda. Eu acho o Skank muito bom. Ah, não sei porque não Raimundos, então. Chega uma idade da sua vida que você tem que olhar pra você mesmo e falar, cara, deixa eu parar de fingir que não gosto de Skank, tá ligado? Eu já cheguei nessa ideia. Skank é uma das que eu colocaria. Eu colocaria o Corren Cambria no dia 8. Dropava no lugar desse Bleachers, que eu não faço ideia de quem que é. Bleachers é uma banda de Lollapalooza. Indiezinha, okay. Que todo mundo fica pulando. Então, Bleachers, foda-se, casa. Colocaria o Corren Cambria no lugar deles. Pra abrir pro headline, eu colocaria o... Caralho, esqueci o nome do cara agora. Bom, mas enfim, seria legal. E o headline desse dia seria ZZ Top Jeff Beck. Louco pra caralho. ZZ Top, ele tem aquela coisa mais de rock texano mesmo, né? E barbas, e coreografias. E o Jeff Beck é um guitarrista fantástico, experimental, que eu acho que ele adoraria fazer algumas coisas com os Gibbons e por aí vai. Tá vivo, né? Só pra parar. Todo mundo tá vivo, tá todo mundo vivo. Beleza, porque é bom conferir. Eu tive que conferir os meus, estavam todos vivos. Ah, não, hoje tá aí, né, cara? Queen tá aí. Hoje em dia tem holograma também. Tem holograma. Não, sim, o holograma tá sempre aí pra salvar a gente. Ô, nada, você não fez essa lista, né? Então, cara, vocês foram falando, vocês me deram uma ideia. Eu acho que assim, eu não sei por que não colocar a Miku. Kebimon, tá lembrei. A popstar japonesa, Miku. Aí, fala, Pês, fala quem é? Kebimon, é um negão que faz blues rock, o cara é muito bom, de verdade. Eu sei que o Corren Cambria ficou completamente aqui deslocado aqui local, mas é que o meu... então vou tirar. Vou deixar o Corren Cambria no dia 9, eu gosto deles. Uhum. E vou colocar o... O Living Color. Não, o Living Color é muito grande. Não, não é não. O Living Color eu vi show de graça aqui na... Então eu vou colocar o Living Color. Eu vou colocar o Living Color. Daí ficaria o meu primeiro dia no Sunset. Ficaria Skank, Living Color, Cabimol e ZZ Top com Jeff Beck. da hora. No, nesses dias do Sunset, no dia 8, cara, dá pra colocar, sei lá, os Titãs tocando o álbum Cabeça Dinossauro, velho. Não, concordo, concordo. Não, Titãs, não, Titãs é que nem o Fluminense. Todo mundo conhece aqui, até respeitado dentro do Brasil, mas ninguém conhece lá fora, então deixa quieto. Dinossauro, cara. Vou falar do meu então. Eu colocaria primeiro show. Eu desci o Bleachers uma casinha pra tocar junto com Rita Lee. Seria ótimo, cara. A Rita Lee, eu, tipo assim, eu sabia que já ia ter a Rita Lee. Cara, é já pra não deixar dúvida alguma do que eu tô fazendo aqui, da minha função nesse podcast. Cara, a melhor parte é que você escolheu o show que ninguém vai assistir porque vai estar todo mundo na fila, cara. Verdade, eu matei o pescado. Caralho, cara, velho. Ai, caralho, engasguei. Porra. Não, mas ó, segundo show, Ed Sheeran, que eu tirei do palco principal, e vai tocar junto com o Juan Son. Juan Son é um cantor mexicano, que ele é muito estranho, tem uma voz muito bizarra. Ah, com esse nome ia ser outra coisa, né? Tinha que ser mexicano. No terceiro show, eu peguei o James Bake, mano, pelo amor de Deus, que cara chato, mas pelo menos ele sabe tocar um violão. E ele vai tocar junto com Patti Smith. As drogas ainda não fizeram o rim dela parar? Não, cara, impressionantemente não fizeram. Eu acho que ela está viva. E, primeiro show, ó, Patti Smith é grande pra caralho. Mas, eu achei que era que o primeiro era maior ainda. PJ Harvey tocando com Joey Satriani. Pô, foi legal. Que eu acho que ia ficar foda, porque PJ Harvey é uma retardada mental. Exato. Canta muito, toca muito, mas o Joey Satriani toca mais ainda. Joey Satriani é... careca. Ah, cara, um comentário válido. Não posso fazer nada. Você tem tanta coisa pra ter preconceito, cara. Você vai ter preconceito de uma coisa que vai acontecer com você? Como assim vai? Cara, você tem preconceito contra a careca e dá o cu, cara. Preconceito contra todos nós, cara. Querido, eu não tenho preconceito contra a careca. Eu sou fã do Rob Halford. Troca. Eu não tenho preconceito contra dar o cu. Eu sou fã do Rob Halford. Vamos para o segundo dia do palco Sunset, que é o dia do rock. E esse dia eu fiz uma listinha. Faça, me diga a sua lista, porque a minha lista é uma bosta. Não, eu vou falar minha lista primeiro, porque a minha lista é uma bosta. Fale. Eu tenho também. Pra abrir o show, eu sei, cara, eu sabia, essa ia ser a lista de vocês. Mas a minha é mais da hora do primeiro dia e do quarto dia, pelo que eu tô vendo aqui. Não, não, ficou foda. Minha lista ficou foda, menos o dia do rock, porque eu não sou roqueiro, eu sou viado. E é isso aí. Ok. É, são os ossos. Pra abrir o palco, Corrida em Cambridge, sozinho. Ok, e é isso aí. Triste. Porque eu acho da hora. Porque é o show que ninguém vai ver. Segundo show é Deftones, tocando junto com Of Mice and Men. Duas bandas ficam gritando, e é isso aí, e é nóis, faz show junto e beleza. O terceiro show, eu coloquei o Hollywood Undead. Hollywood Undead é uma banda cover de Linkin Park, tá ligado? Cara, é uma banda cover de porra nenhuma, cara. Eles misturam uns rap com uns riffs de guitarra, cara. Então, é Linkin Park, então, banda é cover Linkin de Park, Park. Linkin Park segunda geração, tá ligado? Linkin Park depois que eles começaram a lançar um monte de CD que era só In The End, repetida. É, sim, que é depois da suposta saída do... Suposta saída. Do chefe. É, aquele, sei lá, cara. Exatamente. Não, exatamente, esse daí. Aí, assim... Hollywood no terceiro show, Hollywood Undead cantando com o Cypress Hill. Nossa senhora. Os caras são uma banda de rock e rap, então vai, mete uns rappers da hora. Já ganhei bop com o público latino. E no primeiro dia. No primeiro slot. No primeiro slot. No primeiro show. Mas Sepultures e vai. Eu deixei lá. Inclusive, eu acho que vou tentar assistir Sepultures e Steve Vai. É, eu acho que vai ser um show. Vai ser alguém Rio. Nada, fala aí do seu palco. Vai, Drache. Vai lá, Drache, então, fala aí. Eu vou defender a nação Headbanger aqui, porque de rock aqui nem o ancestral comum dos estilos que eles estão misturando aqui, mas tudo bem. Como primeira banda. Nada, antes de mais pra... nada. Antes de mais nada. Pois você não. Foi no dia do rock Hill. Tá aqui. Nossa foi. Senhora. Eu fui. João, você tá bem, João? Calma. Eu fui. Eu estou mudando de localização. Peraí, vai, fala. Eu assisti o show do Slipknot, eu assisti o show do Metallica. Todos os fãs do Metallica estão falando que o show do Slipknot foi melhor, então foi ótimo. Eu tirei a minha mãe do meio do público de como Motorhead. E assim, cara, foi muito foda porque o Sepultura começou na mesma hora que o show do Glória. E uma galera não queria sair do palco mundo pra poder ir lá no... no outro porque, bem, porque eles queriam guardar lugar pro Metallica, mas acabou que teve Motorhead no meio, então não adiantou nada. Eu perdi o show do Sepultura e pra assistir o show do Glória. Eu botei minha mãe assistindo o show do Glória e, assim, foi a melhor experiência da minha vida ver minha mãe xingando até as coisas que ela não sabia. Ó, eu tenho uma super surpresa que não vai ser tão surpresa assim lá nos palcos principal, viu? Mas enfim, vai dar ver aí, vai. Vai, o que você tá perguntando, Alan? Você perguntou se eu fui no Rock in Rio e era só isso? Não, era só pra você falar sua experiência de Rock in Rio. Já falou, beleza, fala aí do seu Sunset Stage. Então, seguindo a proposta da gincana... Aqui nessa grande nave que é o Rock in Rio, usa por 45% dos votos e uma decisão arbitrária. Of Mice and Men, você está fora do Rock in Rio. Onde iria chegar? Se você souber. E no lugar dele fica Hollywood The Undead, que é o show que eu quero que ninguém veja. Entendeu? Porque rap. Cara, o Linkin Park já tá forçando demais o nome rock. Aí vai ter o Hollywood Undead, cara. No. No, no, no, no. Not on my day. Prosseguindo, eu pensei, por que não Rogério Skylab, tá ligado? Opa, legal. Rogério Skylab, ele encaixa muito bem no Sunset. É muito bom ver, tipo, ele gritando câncer no cu pro monte de gringo. Seria, tipo, a melhor visão da minha vida. Mas ele não é um roqueiro. Não importa. Valendo, cara. Cara, pro Rock in Rio não importa, cara. O Bleachers é roqueiro, então. Não, é, cara. Eu tô seguindo a temática aqui, tá ligado? Tipo, foda-se, não é a paleta de cores que eles estão trabalhando, eu vou trabalhar com ela, tá ligado? Tudo bem, tudo bem. No terceiro, que seria o Hollywood Undead, eu pensei em fazer um negócio da hora. Terceira Sepultura. É verdade, terceiro Sepultura. No lugar do Sepultura, e Sepultura ele tem um lugar muito bonitinho no meu coração, eu pensei em pegar uma galera que nasceu em 92, 93 e forçar eles pro Rock in Rio. O Direction. Cara, não, Evanescence. O Direction. O Direction. Cara, eu falei 91, 92, não 2001, 2002. O Direction. Como assim? E eu pensei em colocar Evanescence com Infectious Mushroom. Que eu acho que ia dar uma pegada de trance meio dubstep muito legal pro Evanescence, que ele é meio popzão. E como é pra ser um palco experimental, eu achei que ia ficar do caralho. É um show que pouca gente ia assistir, mas é um show porque a galera já tá cansada, já tá no chão, já tá começando a comer, porque logo dali 2 horas vai ter os shows principais. No lugar de Deathstones, que eu cara, Deathstones é uma banda pra galera que vai se matar no Rock in Rio, velho. Eu acho que não combina pro dia do rock, somente não com uma banda que antecede a abertura do coisa. A não ser que você quisesse fazer um anticlímax, mas eu resolvi fazer dois clímax seguidos porque eu gosto de orgasmos múltiplos, né, cara? Então, no legal de Deathstone, eu coloquei In This Moment. Come a little bit closer. This Moment, ele é uma banda que é muito louca e ela tem uma pegada meio experimental mesmo, e ela é pesadona e é griteiro, e a mulher é muito gostosa, entendeu? E gosta de roupas apertadas, então eu acho que combina muito bem. Da hora. João, você tem alguma gratuidade pra falar nesse momento? Eu tenho. O Harry Styles do One Direction nasceu em 1994. Muito obrigado, João. De nada. Passamos agora pro palco onde só eu vou falar, que é a parte pop do show. Não, cara, tem várias sugestões aqui. Beleza. Então, cara, esqueceu de mim também, né? Caralho. Olha só. Eu não tenho nenhuma sugestão, mas eu tô pesquisando faz meia hora impropérios arcaicos, talvez encaixe algum. Beleza. Vou te mandar o link aqui do livro do Nelson Rodrigues. Eu posso falar do meu segundo dia do Sunset? Pera, o segundo dia? É, eu não falei. Ah, não falou? Fala aí do segundo dia. Bom, o meu palco Sunset é porque foda-se, né? Eu tô pagando os caras, então foda-se. Exatamente, estamos todos em uma banheira de espuma com uma puta com um colar de pérolas. Com um tigre. Tem várias pilhas de dólares em volta da gente. A gente tá arremessando dólares na cara de cada cantor desses e falando toque, vadia, toque, okay. Sabe? Não, não é toque, vadia, é play bitch. Play bitch. E arremessando notas de 100 dólares na cara deles, okay. Tá ligado? Essa é a visão. Tropei correndo Cambria, ele que abre o Sunset no dia 9. Sim. Ah. Aí, em seguida, vem Sepultura com Zé Rafa. Quem que é o primeiro? O primeiro vai ser o Correndo Cambria, dropei ele, coloquei ele pra abrir o Pop Sunset. O primeiro era o Off Mice Man. Entendi. É, cara, coloquei. Galera, eu vou me isentar um minutinho, eu já cheguei. Vai lá. Beleza. Coloquei o Correndo Câmbia no como pra abrir. Em seguida, Sepultura com Zé Ramalho. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar a voar. Estilo que eles fizeram no Rock in Rio 2. Exato. Em seguida, Sepultura com Steve Vai. Pode ter uma substituição, tipo, sai da Eric Green, entra, sei lá, alguém, Suzanne Simon, tá ligado? Não, deixa o Sepultura inteiro. O cara vai morrer, mano, ele não aguenta fazer dois shows seguidos. Aguenta sim. E mais notas de $100 na cara dele, ele aguenta. Exato. Pra encerrar a noite do Sunset, Sepultura com Sepultura. Tô brincando. Eu pensei numa coisa bem diferente. Envolvendo Sepultura, obviamente. Só que Sepultura e Beast Boys. Caralho, mano, me parece muito errado. Parece muito esquisito. O que veio na sua cabeça quando você pensou isso? Eu gosto de Beast Boys, eu gosto de Sepultura. Qual é o problema? Foda-se. Eu só acho que pode acontecer, apesar que o Beast Boys acabou, né, em 2014. Ah, mas não, a gente tá arremessando notas de $100 na cara deles, isso tem que ficar muito claro. É que o fundador morreu. Cara, quem se importa? Você chega na trama, ele foi enterrado e Holograma. Deixa eu jogar meu gato fora, peraí, rapidão, galera. Eu tô fazendo isso agora, cara, tô chutando o meu aqui. Mas então, não, de verdade, eu gostaria de ver o Sepultura com uma banda, assim, alternativa desse tipo, saca? Tipo, Beast Boys, Public Enemy, Run DMC, não sei. Eu acho que o peso da voz do Derek ia dar um... E a bateria, as guitarras pesadas iam dar um up nesse hip hop muito louco de galerinha muito da hora que é o que esses caras aqui. Então fica aí a sugestão, Andreas Kister, você que gosta de coisas diferentes, gosta de se juntar com Zé Ramalho, gosta de regravar Chico Sainz, eu acho que poderia você fazer um mashup aí com um desses três caras, Run DMC, Public Enemy ou Beast Boys. Eu acho que, inclusive, daria mais peso... Posso trocar o Beast Boys? Eu acho que daria mais peso Public Enemy. Public Enemy com Sepultura. Eu acho que ia ficar legal. Da hora. Vamos pro terceiro dia? Vamos! Terceiro dia, o dia do pop. Que esse daí é contigo, né, Alan? Cara, que vai começar... É o dia que vai começar a atrocidade. Eu colocaria a Cláudia Leite pra abrir... Cara, só ia pra ser ela muito vergonhoso. Apanhar. Só pra ela apanhar. Só... Ela não ia apanhar, ela ia ficar triste. Sim. Ia ter quatro pessoas vendo o show dela, tá ligado? O que é bom, né? Ver a Cláudia Leite triste. Coitada. Porra, que coisa legal. Ah, eu acho ela brother. Cara, eu colocaria a Cláudia Leite junto com a Taylor Swift, que é pra ela dar um banho, tá ligado? Cláudia Leite ia ser muito maior do que Taylor Swift, cara. Ah, não. Exatamente, cara. Tô falando sério, cara. Dá um banho na Taylor Swift, cara. Cara, Taylor Swift, ela pode ter músicas um bilhão de vezes melhores do que da Cláudia Leite, que, aliás, eu acho que nem tem música dela, fora a verdade. Mas, mano, em show ao vivo, não tem como você competir com um cara que faz carnaval no Rio de Janeiro, saca? Ela não tem as coxas. Quem? Necessárias. A Taylor Swift? Sim. Exato. Ah, então, é por aí. Alguém fez a lista do palco pop, tirando eu? Eu fiz agora. Tá. Fala aí, João. João, bom, One Direction. Nós temos... Não. Kill. Palco Sunset, terceiro dia. Começa com James Bay, depois Tove Lo, aí depois Charlie XCX e depois Jesse J. João, o que você mudaria nisso? Okay. James Bay, eu ia colocar ele num dueto com o Roberto Justus. I've got you under my skin. Ah, eu posso fazer uma sugestão então? Pode, bota a sugestão. Osvaldo Montenegro e Ivan Lins. Eu quero ver os dois. Não, velho. Cara, para, mano. James Bay e Roberto Justus. Ia ficar legal, ficar um treco inovador. Ia pra caralho. Tô vilô, eu ia trocar pela banda Eva. Todo clássico. Com Ivetinha fazendo a aparição? Podia aparecer um pouco, hein? No fim do show. Ela ia chegar e cantar uma música com eles. Ah, Ivete. Essa é Charles XCX. Eu ia deixar ela. Eu achei ela bonita. Cara, a parte mais engraçada da Charlie é que se você traduziu as letras para números romanos, dá tipo 90 e 10, cara. 90 e 10. fechar o dia. Jesse J e Suzana Vieira. Cadê a letra, gente? Per amore, ai mai fatto niente solo. Eu ia colocar esses clássicos da TV cantando junto no show. Caralho, e ia ficar muito bom. Cara, peraí, é pop, cara, é pop e é pra fechar o Sunset, cara. Eu colocaria o Malafaias e o Alborguete discutindo, cara. Ia ser melhor. Um VT. É, ia ser um holograma do Alborguete, porque ele morreu também. E poderia colocar aquele vídeo dos Coreanéus também, né? Is watching astonished the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table in normal sizes find their own as bits and bytes at the speed of the light. From reality without any correspondence with real each of our physical world, the so-called conversation. Eu vou fazer minha lista pra abrir. Eu ia trocar esse John Legend pelo Pharrell Williams, porque okay. Eles são parecidos fisicamente. Não, é só isso mesmo. Eu tô de orelha aqui. Eu vim pra isso. Colocaria Joss Stone pra fechar um dia e colocaria a Lorde pra fechar outro dia também. Lorde. O show tá parado pra fazer CD. É, foda-se. É, notas de $100 na cara resolve. É, se a gente ressuscitou um membro do Beach Boys. Se a gente ressuscitou o Enéas. Pra fazer um show de rap, por que não, né? James Bay eu joguei lá embaixo. James Bay eu joguei lá pra tocar com a Pat Smith no primeiro dia. E no primeiro dia ia ter Charlie XCX e The Vines. Ok. Segundo, Foster the People mais Banda UO. Banda UO é claro que não. É obrigatório, na moral, velho. Muito bom. Vocês conhecem um Alan, isso não ia faltar nessa lista. Não ia. Banda UO não ia faltar. Diplo. Tá vendo aquele gringo subindo a favela? Ele tá te querendo onde você tá. Peguei minha bicicleta, daí fui te procurar. Eu estou começando a achar que eu não conheço o Alan, cara. O meu terceiro show seria a Echo Smith, que eu tirei do palco principal. Eu ouvi a Echo Smith, eu acho que não é uma banda ruim. Assim, ela é um pop ok. E no ao vivo, ela é muito boa. A menina, a vocalista, ela pega um pandeirinho e começa a tocar, sabe? Fica uau! Um vocalista com um pandeiro. Porra, cara, é um palco pop. É o máximo que eles vão conseguir. E mais pra resolver todos os problemas dele, eu colocaria o Mike Mills, que é o guitarra do R.E.M. Já que o R.E.M. acabou, e eu acho que jogar notas de $100 na cara do Michael Stipe não vai funcionar. Então a gente coloca só um dos integrantes. E pra fechar, a Jessie J é uma daquelas divas mirins que cantam até bem, mas é nada do que todo mundo já não tenha feito antes. Se a gente vive num mundo do Ryan B, rap e tudo mais, ela tá meio que se aproximando dessa galera. Mas eu colocaria ela junto com o cara pra se afastar disso e eu acho que ia ficar do caralho, velho. Jessie J com Roberto Frejá. Roberto Frejá. Aquele Frejá. Imagina Jessie J cantando Procura um Amor que Seja Bom Pra Mim em inglês, fazendo uns vocal mais o foda. Eu acho que ia ficar louco. Eu acho que ia sair até CD disso. Cara, é possível, cara. Acho que ia ficar muito bom. Inclusive, me liga, tenho projetos. Ninguém lembra do Roupa Nova, não, né? Não, ninguém lembra do Roupa Nova. Eu não posso falar na mal do Roupa Nova, porque uma tia minha é fanzaça de Roupa Nova e ela faz comida pra mim. Pra ela não colocar veneno, então eu não vou falar mal do Roupa Nova. Cara, eu poderia falar mal do Roupa Nova, mas tem o Parangolé também, que eu tinha pensado, então... Caralho, velho, como assim? Nossa, puta que pariu. Parangolé, cara. Caralho, seus filhos da puta. Parangolé? Caralho, o que vocês estão falando, gente? Vocês são muito loucos. Quarto dia do Sunset tem Nick Magic Echo, foda-se. Magic exclamação, Joss Stone e John Legend. Gostosa e... O John Legend é foda, ele é um... Bonito. Eu acho que é foda, ele é um bluseiro. Ah, se é bluseiro, fica. Não, ele é tipo assim, ele é um Jamiroquai maneiro, tá ligado? Do groove. Eu tenho o ideal pra arrumar esse Magic, é uma banda que tem um CD só, e eles são levemente reggae, levemente indie, banda de Lollapalooza, saca? No Rock in Rio retrasado aqui no Brasil, acho que 2011, se eu não me engano, teve um show que era do Tony Garrido, de um rapper muito louco, e do Armandinho ou de algum pagodeiro muito louco, eu não lembro quem era. Eu tô falando tudo errado os nomes, mas o show ficou muito foda. Então eu queria repetir uma parada, essa mesma coisa, do tipo, todas as músicas de influência negra do Brasil, e eu colocaria Magic com Molejo. Não. E... Tem um amigo meu que gravou um vídeo com essa mulher. Ah, é verdade, ela é de Curitiba. Ela é daqui. Puta, uma rapper foda de Curitiba. Baguncei a divisão, esparramei. Peguei sua opinião, um, dois, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Vem gritando, ela cai, a cala que samba no... Se quiser conferir, vem cá pra ver. Cara, eu colocaria o Araqueto fácil, cara. Porra, Araqueto, hein? Não, mas de verdade, sério, eu veria esse show. Porque Magic é muito reggae pau mole, sabe? Sim. Cara, o Molejo ia ser tão louco. Pô, será que dá pra foder ouvindo reggae? E aí, gente? Fica a pergunta. Eu apostaria. Eu acho que é possível. Eu não acho, não vejo problema. Eu acho que é possível, mas eu acho que é errado. Eu já ouvi uma história de um cara fudendo ouvindo Imagine, então... Nossa, aí é errado mesmo. Velho, eu moro na internet, eu ando no barra B, vocês não sabem o que é errado, cara. É verdade, aí tudo bem. Segundo show do dia, Mike Echo, é o Mike Echo, não sei como é que fala esse nome, tem vários casos no mesmo nome. Ele é um mezzo DJ, mezzo indie, maluco. Finlandês? Não, acho que é americano mesmo, é só um nome fresco. Ah, tá. Deixa eu ver o que ele é. Búlgaro. Não sei o que ele é, não me importa. Mas assim, eu lembro de uma época que o Cidade Negra, que era uma banda reggae e só, começou a fazer um CD de experimental, de eletrônico, sabe? E eu acho que ia ficar louco, então eu coloquei ele com o Tony Garrido, que eu tinha tirado lá de baixo. Se fosse Cidade Negra, até... Ah, mas é whatever, né, velho? Pode vir junto, tanto faz. É, tudo bem. No terceiro show, Sam Smith. Você sabe quem é Sam Smith? Ele quem? É um... Sam Smith. Ele é o cara... Eu já ouvi falar. Ele é o cara, ó... Ele tá aqui como segundo show, mas eu tirei ele. Ele é uma coisa meio inspirado em Sinatra, meio essas paradas assim de Big Band. É, de pessoas cantando com Big Band. Só que ele, cara, ele tem um falsete horroroso. Eu não sei o que ele tá fazendo cantando, sabe? Ele é tipo The Darkness dos caras, mas ele é sério, sabe? Não é piada, ele não tá zoando. Ele canta assim mesmo. Cara, esses dias eu tava pensando meio... no The Darkness, saca? Se os The Darkness eles tivessem nascido... Se eles tivessem surgido no final da década de 70, cara, porra, ia ser... eles teriam sido gigantes. Seriam, velho. Gigantes. Saca, nível Queen. Não, caraca. Nem tanto. Nível Poison. Não, Poison não é gigante. Ah, mas não ia ser gigante, não. Isso é um bom jovem esquisito. Você tá ligado que o vocalista do The Darkness, ele foi a primeira tentativa da nova formação do Queen, né? Ele chegou a fazer uns shows lá no longínquo ano de 2000 e alguma coisa. Cara, sério. O Brian May não tem o menor critério, velho. O Brian May não tem critério pra nada. Cara, ai meu Deus do céu, tá bom. O vai, Queen, eu Queen assim, o Queen é gigante. É uma banda gigantesca, talvez a melhor da história. A maior da história, eu acho que sem dúvida. Talvez a melhor também, porque tinha um vocalista excepcional. Mas eles só não são maiores do que eles já são, porque faltou um Guitar Hero na banda. O Brian May não é um bom Guitar Hero. Faltou uma guitarra mais expressiva ali. É, né? pode ser. E quem ouviu, e quem tá ouvindo isso daqui, pelo amor de Deus, por favor, segure as pedras. Não me ataque. Ah, se o cara é fã de Queen, ele também tá puto com o Brian May, porque é só um maluco vigarista que quer ganhar dinheiro com os fãs. Tamo junto. Exatamente, cara. Sou fãzaço de Queen e, mano, Brian May tem que parar, sabe? Ele tem que... Ele é o George Lucas do Queen, sabe? Tem que parar. Astro. George Lucas do Queen ou Michael Bay da infância. Tem que parar, velho. Não dá. Bom, esses são os... Eu tenho que me retirar. Ô, João, falou aí. Falou. Manda beijo pra família. Manda beijo pra família. Sam Smith, eu tirei do palco principal, coloquei aqui, junto com um cara que chama Anthony Hegarty. My look can stay so deep in your eyes. touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Got me looking all crazy right now. Your love got me looking all crazy right now. Got me looking all crazy right now. Your touch got me looking all crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your kiss got me hoping you page me right now. Looking so crazy, your love got me looking. Looking so crazy, your love. Oh, oh, oh. Eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar desse cara. Ele tem uma banda que chama Anthony and the Johnsons. Esse cara ia dar o peso real para as músicas do Sam Smith, que não são músicas ruins, mas eu acho que o Anthony Haggard ia ficar muito bom. E daí, assim, ele faz uma participaçãozinha especial, e para o povo não se matar logo depois do show dele, entra a Foxy Brown. Ela é aquela rapper que tem autorização para ser puta, sabe? Que é da hora, que você fala, mano, por favor, continua, sabe? Você é foda do caralho. Ela é meio gangsta, assim, cara? Ela é levemente gangsta, mas ela é um gangsta que você respeita, sabe? E pra fechar, Joss Stone e o Gary Clark Jr., que é um guitarrista do caralho. Ele é um cara que nasceu na época errada, que nem o The Darkness que a gente tá falando. Se ele tivesse nascido na época do Jimi Hendrix e tudo mais, ele seria do tamanho do Jimi Hendrix. Talvez menor, porque, enfim, ele era o Jimi Hendrix. Mas, já sabe, nível Eric Clapton, porque o cara é foda. O cara tem feeling sensacional. E ele... Ah, bom, ele tava no primeiro dia, eu joguei ele pra cá. Got me looking all crazy right now. Your touch got me looking all crazy right now. Got me hoping. Acabamos o Sunset? Acabamos. Ou, o Buru tá online, quer chamar ele pro rolê? Chama ele, deixa eu ver se consegue. Cara, Sunset, cara, eu acho que você tava falando do palco principal, cara. Você tava falando do main stage, velho. Não, aqui é Sunset, só sabe por quê? O Sunset, ele tem que ter aquela coisa de deixar mais experimental, mais de boa. Ah, é, por isso que a quantidade de participações também. Sim, tem que ter muita banda, tem que ter muita mistura, assim, saca? Eu acho que esse é o espírito. Quando o Sunset, quando eles começaram com isso nos Rock in Rio, mano, eu achei do caralho. Pra mim o Sunset é o melhor palco. Eu prefiro que os palcos principais. Que tem um ou outro show foda, mas o Sunset ele tem alma, saca? Pode crer. Show de festival, ele é meio diferente, porque assim, é um show de uma hora, você não pode passar de uma hora, porque vai ter um outro cara que vai ter que entrar daqui a pouco no palco. E é um público que não tá lá só pra ver você, ele tá lá pra ver tudo, todo mundo. Então não dá pra você fazer cantar umas musiquinhas mais desconhecidas, uns lado B. A não ser que você seja tipo Metallica, é a atração principal. Você é o show. E é isso aí, sabe? Então você faz o que você quiser. Mas tirando essas raras exceções, você tem que fazer um show pra agradar público. Tem que fazer um show do Kiss, sabe? Tem que fazer um show do Placebo, que só canta sucessos, beleza, foda-se. E todo mundo sai curtindo pra caralho. No Sunset, não é assim, porque você já tá lá pro erro, cara. Você tá já lá pra ouvir qualquer bosta. Você tá lá pra, tipo, pra ouvir o Igor Cavaleira tocando com uma banda de funk angolano, mano. Sim! Muito bom! E é isso aí, velho. Você tá lá pra... Cara, é muito bom, mano. O clima do Sunset, eu seria o cara que veria o show do Bleachers e da Rita Lee junto, sabe? Sim, eu também, cara. Eu chegaria antes e ficaria por lá. Ainda chegaria na fila, eu falei, cara, você quer ver os palcos principais? Deixa eu passar na frente, só quero ir pra Rita Lee. Não tenho nada a ver com esse cara aí. Acho que não ia colar, mas enfim. Ah, pode crer. There are too many questions. There is not. Palco principal, entramos no palco principal. Primeiro, vocês querem mudar a ordem? Ou não? Não vamos mudar a ordem, não. Eu quero fazer o do pop primeiro, porque eu acho que o do rock, ele é it's more juicy, não? Pra vocês, pra mim, o pop tá muito melhor. Começa com o dia 15 do pop, tá ligado? Ah, mas depois... o meu dia 15 tá mais da hora. É, então começa, já começa bom, tá ligado? Beleza, ó, vamos começar com o pop primeiro, já que vocês são tudo roqueiro, maluco. Sim. Headbanger. Dia 15, o primeiro dia do pop. Pedro, você fez alguma coisa? Eu já dei Ivete Sangalo. Você tirou Ivete Sangalo? Eu não. Jamais. Ah, tá. Jamais. Olha só, o dia tem Ivete Sangalo, Echo Smith, Ed Sheeran e... Taylor Swift. Taylor Swift, por quem, gente? Ah, por que não? Olha, né? eu não fiz nada preparado, mas assim, eu deixaria Taylor. Eu acho ela uma artista de bom apelo. Eu deixei também. Bonita, bonitinha pra caramba e tal. Tem umas músicas divertidas, aquela Shake It Off é uma música bem divertida. Sim. Saca? Mas eu não colocaria ela como headliner. Sim. Eu colocaria a Katy Perry como headliner, cara. Então, eu acho que eu colocaria a Katy Perry um dos dias como headliner. E no outro dia, como é um festival Rock in Rio, origem brasileira, pra gente honrar nossas raízes, eu colocaria, eu faria, sem dúvida nenhuma, com que a gringa da Taylor Swift abrisse para a Ivetinha pra ela aprender como é que se faz um show. Cara. Ivetinha como headliner. Ô louco. Ivetinha. Ô louco. Ok. Headliner, Ivete, gente, pelo amor de Deus. Vamos transformar esse Rock in Rio USA numa grande Bahia, por que não? Vamos. Não. Ivete Sangalo chamando o Lodum pra tocar. Nossa, exato. Chamando Ivete Sangalo and Friends, tá ligado? Puta, ia ser louco. Ivete Sangalo and Friends. Chama a Vera Fischer. Se ela quiser. Não, porra. Calma, que eu não tô de zoeira, porra. Mas vou colocar, ó. Eu acho que poderia ser um show muito bom. Ivete Sangalo é, chamando. Tá, não superamos o Olodum ainda. Coloca o Olodum. Coloca o Olodum junto. E em algum momento o Araqueto. Eu acho que o Araqueto ia cair muito bem pra fazer a zona. Não, o Araqueto não. Eu acho que Pipoca do Araqueto deveria substituir a música tema do Rock in Rio, cara. Caralho. Esquenta o Rock. Na minha lista tá assim, olha só. Primeiro, como é, abre com Ivete Sangalo. Eu acho justo abrir com Ivete Sangalo, saca? É, em Las Vegas, sabe? O povo tá lá querendo ver Brasil, Stuffs. Cara, se eles querem ver Brasil e Stuffs, fecha com Ivete Sangalo e amigos e abre com alguma outra coisa brasileira. Alguma coisa bem brasileira, sei lá. Molejo. Molejo. Molejo já tá muito lá, não posso usar de novo. Tá, eu posso usar. Beleza, então usa aí. Molejo. Molejo e alguns amigos, sei lá. Molejo, talvez... então seria Molejo, Taylor Swift. Molejo, deixa eu ver aqui no meio, no terceiro. Esse Molejo e a Taylor Swift. Ah, vamos aproveitar a bizarrice. Então vamos assim, vamos do bizarro pro normal. O Molejo, com alguma participação do Raça Negra, pra gente fazer o Festival da Língua Presa. Porque, oh, ia ser ótimo. Beleza? Romário sambando também, por que não? Miley. Miley Cyrus, velho. Apesar de que eu acho que Molejo é maior que Miley. Mas Molejo é maior do que Beatles, velho. Não tem como. Cara, no show de Miley, eu sou o único que gostaria de ver o Didi descendo de rapel, cara. O doutor Renato Aracão descendo de rapel no meio do palco e indo com o extintor atrás dela. Ia ser muito bom, velho. Só que assim, entre o show da Miley e do Molejo, não teria aquela pausa pra trocar o título de palco. Eles fariam uns 2-3 matchups e o Molejo ia gradativamente saindo do palco. Até que sobrasse só o Anderson junto com a banda da Miley. Preto com cavaquinho, umas coisas assim do tipo, cantando Meu Brasil, meu Brasil Brasileiro. Sim. Então seria Molejo, Miley, aí dá uma pausa, porque tem que vir a Taylor. Sim. E a Taylor poderia fazer um mashup com a Ivetinha. Justo. Shake It Off com a Ivete seria fantástico. Shake It Off, mashup com um País Tropical. Fantástico, cara, fantástico. Já entra o Jorge tocando, tá ligado? O Jorge tem Jorge tocando um violão lá. Esse foi um cara que eu esqueci do Paulo Sunset, hein? Poderia ter um Jorge bem segundo. Meu dia ficou assim: Ivete Sangalo, primeiro, depois Taylor Swift, em terceiro. Madonna em terceiro. Pra quem riu pra terceira idade, né? O ego dela é gigantesco, ela não aceitaria abrir show pra ninguém, menos uma única banda, que não existe mais, mas foda-se, nunca vai acontecer essa banda de voltar a tocar. Mas como a gente tem dinheiro pra caralho, a gente arremessaria notas de $100. E tigres, principalmente tigres, ia dar uma, né? A gente ia arremessar os tigres pra ele saber quem manda. Exato, ia ser uma boa. Caso não entendesse com o dinheiro. Exatamente. A banda é o ABBA. Caraca, jamais vai acontecer, senhora. Porque o Benny Anderson tem amor próprio. A banda acabou nos anos 80, não volta mais, não adianta, não tem como. Mas que se foda, velho, é a minha parte impossível do show. E é isso aí, saca? Ia ser louco, eles iam cantar todos os sucessos e o povo ia chorar, ia dar 1 milhão de pessoas nesse Rock in Rio, cara. Ia ser um show de 2 horas. Sim. E meia. no mínimo. E meia, porque tem alguma participação especial do Quem Sobreviveu do Bee Gees. É, um cara. Então. O Green Reaper, né, cara? 33% da banda, tá ótimo. Tá sim. É mais do que tá vivo do Ramones, se você for pensar. Ó, exatamente. Tem alguém vivo do Ramones ainda? Tem um, né? Não sei. Se não tiver ninguém, ainda é mais. Acho que tem um cara só. Segundo Dia do Pop. Alguém? Ele é um tio Bruveira, não é popzão, sabe? Eu acho que Jorge Ben. Nossa, velho, agora que eu vi essa porra. Jorge Ben? Não, eles completaram. Quando eu fiz a minha. Nossa, mano. Big Sean pra abrir essa bosta, cara. Sabe quem é Big Sean? Sabe aquele filme Idiocracy? Ele é o Idiocracy versão música. Ele tem uma música e fica falando Now make that motherfucker hammer sound like só a música inteira, velho. Bom, se é pra alguém colocar, se é pra alguém fazer um som repetitivo, joga o Jorge Benjora aí, que pelo menos é divertido. Nossa, mano, pelo amor de Deus, cara. Esse cara tá dropado no meu Rock in Rio da minha vida, velho. Puta, esse cara, se eu for pegar elevador com ele, eu não vou. Big Sean. Garchiraftias baram. Do Steve não vingarás. Nossa, para com isso. Do Steve não vingarás. Ó, tem Big Sean, Empire of the Sun, Sam Smith e Bruno Mars. Esse Empire of the Sun tem um visual daquele Eurovision, saca? É verdade. Empire of the Sun são dois DJs, saca? E eu achei engraçado, velho. Tipo, o show deles é realmente o Empire of the Sun. Eles têm umas roupas bizarras, tem umas pessoas dançando. Ó, mudei de ideia. Eu já vi essa porra, cara. É alucinado, cara. É da hora, eu gostei. Não, é Lucicrase, velho. Caralho, velho. Quanta pedra eles fumaram, velho. Mas eu coloquei no meu palco de eletrônica. Eu joguei pra baixo. Fácil. Eu colocaria pra de Headliner no segundo dia, agora pensando melhor, Daft Punk. Daft Punk é bom, mas será que Daft Punk é um show de DJs? Será que eles dão conta? Dão muito. Eu bom. Não sei, cara. Se tivesse o dia da eletrônica, eles dariam, cara. E eu acho que Daft Punk, ele não vai ter público no dia do pop. Não, público vai, cara. Com certeza vai. A questão é que o Dave Guetta fez um show tão bosta no Rock in Rio. Aliás, show de DJ não cabe em show de rock. Porque, pensa, você tá lá. O David Guetta não é DJ. Ah, tá, é verdade. Não, ele tá lá, ele colocou o pendrive dele e ficou lá parado. Todo esse é o ponto, porra. Isso. Qual não, DJ tá dando pelo diferente. Pau? Daft Punk é diferente, tem toda uma produção visual muito da hora. O Daft Punk, eles não tem replay, cara. Eles pegam samples deles e vão colocando ali na hora. Tanto que eles fazem vários remixes ao som da galera, tá ligado? É verdade. Não, o Daft Punk é super... eles são DJs mesmo. Não, Punk, ele inventou música eletrônica, cara. É, o House. Eu não tenho nenhuma... Sabe, eu acho Daft Punk sensacional, eu ouço direto, mas a questão é que eu não sei se encaixa. Eu também, eu tô com a mesma coisa, eu cara. Tenho dúvidas, eu não sei. Cara, o segundo dia do pop poderia ser um dia mais do pop eletrônico, aí a gente colocaria, sei lá, o Skrillex, Daft Punk... É, talvez isso mudasse, mas como é o dia do groove, então eu não fiz isso não. Eu coloquei... Eu não sei o Seal. Seal ia ser interessante, mas ele é meio velho, talvez... Ah, mas ele não tá muito na... Ele canta pra caralho, mas ele não tá mais no... Ele não, não tem tanto ibope, assim, pra ser palco principal. Não, mas não precisa... Não, palco principal, acho que poderia ser no lugar desse Big Sean. Ah, puta, é verdade. Nossa, mano. Seal, Jorge Ben, bom. Katy Perry não tem groove. E daí? Mas ela ia pirar. Imagina ela depois de encontrar com o Jorge Ben, como é que ia ficar a carreira dela. É verdade. Ela não tava pegando o Bruno Mars, cara, eu acho que vai dar rolo isso aí, então. O meu primeiro é John Legend, que eu acho foda, pra abrir. Ok. Segundo, Maná, que eu tirei do primeiro dia. Porque não tem cara. O que ele tá fazendo lá no palco rock, na moral? Ah, é uma pergunta que eu me faço até hoje, cara. É, mas é um palco rock em que ele entra depois de The Pretty Reckless e antes de No Doubt. Então, cara, Pretty Reckless é extremamente pesado. Maná é... Sim, cara. Maná é leve, cara. E tem tipo umas flautinhas chilenas esquisitas, velho. Pretty Reckless, pesado. Ah, cara, okay, Pretty Reckless, ele... Não, ele é hard rock, né, cara? É. Prince Reckless, ele é um que eu não mexi, cara. Pra mim. E assim, eu fui bem crítico. Ele é um que eu não mexi, cara. Nossa. Sabe um que eu acho que poderia caber até no palco pop? Se bem que o meu conceito de pop não é tão pop, né? Mas enfim. É banda de rock leve. Aquele... Poets of the Fall. Ah, eu acho bem divertido. Poets of the Fall. depois de Maná, eu rebaixei o Bruno Mars. A minha primeira opção pra o show do Groove morreu em 1998, se chama Tim Maia. Todo mundo dançando, todo mundo cantando, todo mundo mexendo com os ossos, o descobridor de sete mil, vai ligar, 1, 2, 3, seria. Vou colocar um programa dele, por que não? Não, mas não dá, velho, não dá. Aí é apelação demais. O show do Tim Maia nos Estados Unidos ia ser tão sensacional, velho. Ele trollando a plateia, sabe? Se ele aparecesse, né? Começa daí. A gringaiada. Uma luz azul me guia com a firmeza de lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Holograma, cara? Não, velho, para de holograma. Não, cara, nunca. Porra, a gente já teve que gastar dinheiro botando o Alborguete e o Enéas. Já aproveita o equipamento, né, cara? Eu acho que não tem computador potente o suficiente pra rolar um holograma do Tim Maia. É. E eu acho que se tivesse um holograma do Tim Maia, o programa ia rodar atrasado. O upload não ia aparecer, não ia, tá ligado? Até hoje eu acho que o Tim Maia não morreu. O povo disse que o Elvis não morreu, mas na verdade quem não morreu foi o Tim Maia. O Tim Maia, ele fingiu a morte dele pra não ir no Faustão, cara. Aí assim, como, enfim, não tem... Eu pensei no Talking Heads, sabe, deles voltarem, mas que se foda o Talking Heads, né, velho, sabe? Não era uma banda, era o Dave Byrne e 5 Ringo Starr. E aí, então eu pensei em um show duplo. Elton John mais Roberto Carlos. Nossa! Ia ser pra fechar o dia, isso é sensacional. Não, isso é pra fechar minha vida, né, cara? Ia ser foda. O Elton John, ele fez um show no Rock in Rio e foi muito chato, o povo dormiu pra caralho. Como? O povo dormiu no show do Elton John? Porque o show era um dia cheio de... Tinha Rihanna, tinha Perry, tinha umas paradas mais movimentadona. E aí ficou o cara no piano dele cantando as músicas. Eu achei foda. Mas a galera, depois de 6 horas de ver show pulando, como não tinha um cara animando a galera, eles ficaram meio com sono. Ó, eu vou então contar minha história aqui. Cara, eu fui no show do Metallica, que foi o headline, foi o último, e já começou com 1h30 de atraso, tá ligado? A galera não tentava ficar de pé. O vocalista do Metallica, ele falou várias e várias vezes, mano, eu sei que vocês estão cansados, né, mas... Pô, né? Pô, ingresso é caro, vamos curtir. Não dava, cara, não dava pra ficar de pé, cara. É. Quem tava perto do show do Slipknot não dava porque tinha que estancar os hematomas, velho. Daí assim, então coloca Elton John com o Roberto Carlos pra dar uma. Né? Porque é isso aí mesmo. Eu achei foda. Exatamente. Achei conveniente na hora. Mas agora pensando, eu acho que Jorge Benjor ia ser muito foda nesse momento também. Sem dúvida. Jorge Benjor eu acho que encaixa em qualquer lugar desse Rock in Rio, em qualquer lugar da época, em qualquer lugar do mundo, porque Jorge Benjor nunca sai de moda, que nem o Flamengo. Que nem o Flamengo. É que nem o Flamengo, cara. O Flamengo não emplaca um grande sucesso há anos, mas nunca sai de moda. É, tá lá, o Flamengo sempre tá lá. Sendo Flamengo. E é meio que, tipo assim, porque até na época da Jovem Guarda, tinha essa rixa escrota da Jovem Guarda com a Tropicália, com a Bossa Nova, sabe? A Bossa Nova falava que a Jovem Guarda era um bando de alienado. A Jovem Guarda falava que a Bossa Nova era um bando de escroto, hippie, sujo. E, tipo assim, os dois estavam certos, né, gente? Mas... Estavam certos, caralho. E o Jorge Benjor, ele era o cara que ele circulava por qualquer lugar, sabe? Ele tinha brother na Jovem Guarda, ele tinha brother na Tropicália, e tinha brothers na Bossa Nova, sabe? A Elis Regina regravou ele. E era super conhecido e super respeitado nas rodas de samba. Sim, exatamente. Mano, ele é o cara que ele tem passe livre no universo. Sabe? É, ele pode ir em qualquer lugar que tá de boa. Jorge Ben, sem contar que ele estourou fora, a música dele mais que nada com aquele pianista, o Chico Mendes. Não, não é Chico Mendes, é. Chico Mendes é o cara que morreu lá, o Acreano. É o cara que depois, inclusive, o Black Eyed Peas regravou a música também. Caralho. É, mais que nada, é. Sérgio Mendes, o pianista Sérgio Mendes. Ah, Sérgio Mendes que gravou a música do Jorge Ben e estourou lá fora de uma forma absurda. E depois o Jorge Ben estourou também lá fora, absurdamente, enfim. Ah, fantástico. Obrigado. Jorge Ben é o artista brasileiro por excelência, eu acho. Eu acho. A Agora vamos pro que interessa. Agora vai aí vocês no rock, porque, sim, cara, eu vou começar falando porque, enfim, a minha lista tá meio whatever. Dia 8 a gente tem... Ah, abriu de novo, aqui tem uma aqui nova. Small então... Pulse. O que é Small Pulse, cara? Small Pulse é um lixo. Tá ótimo. Tem Small Pulse, depois Pretty Reckless, aí Maná. Você vai confiar numa banda que se chama Piscininha? Cara, eu quando eu vi o nome pela primeira vez, eu falei, porra, é tipo uma piscina rasa, eles estão fazendo uma alusão a quebrar o pescoço. Aí, tipo, porra, pode ser da hora, é um lixo. Ok, vou ignorar, vou continuar ignorando. Small Pulse, The Pretty Reckless, Maná e No Doubt pra fechar, que bizarro. Minha lista, primeiro show, Go Go Bordello, tá ligado? Sim. Segundo, The Pretty Reckless Bantivo, acho uma boa banda. Cara, é uma banda que minha irmã iria assistir, então pra mim. Exatamente, é isso aí. Então pra você. É isso aí. Cara, eu já não vou no dia 8, eu tô pensando em ir no dia 9, mas com muita dificuldade. Então, tipo, tô dando uma foda, tá ligado? Ó, segundo show, Joan Jett and the Black Hearts. Nossa, boa. Eu acho ideal, porque mantendo essa coisa de mulheres cantando, mulheres fodas cantando. Boa. E eu deixei o No Doubt. Cara, No Doubt, eu acho uma banda boa, porque ela não é exatamente pop, ela não é exatamente rock, ela é meio que uma banda travesti, sabe? Sim. E assim, e ao invés deles tocarem balada, ao invés deles tocarem a música calminha, eles fazem reggae. E a cara dos anos 90, sabe? Eu acho isso muito bom. Então eu deixei, eu acho foda o No Doubt. O No Doubt, cara, tipo, se as bandas elas tivessem que escolher uma sexualidade, cara, No Doubt seria o Cazuza, velho. Sexualidade, Cazuza. É uma sexualidade nova, tá ligado? Não, o Cazuza foi a única pessoa que conseguiu com sucesso fazer sexo com pensamentos, cara, com conceitos abstratos, entendeu? Com números imaginários, velho. O Cazuza é tipo... Eu acho que não. Eu acho que o Serguei conseguiu fazer isso antes dele. O Serguei. O Piscininha. E devo falar para o senhor Piscininha, que és um energúmeno, que falhaste na cadeia evolutiva, és o flagelo de Darwin. Eu tirei ele. Pra mim, ele poderia encaixar no Sunset debaixo do palco, principalmente, 7 palmos abaixo do palco. E eu coloquei o Corred e Cambra pra abrir esse aqui, porque eu sou muito louco. Entendeu? Eu acho que ia ser um bom show pra abrir. Ele ia ser um show que ele ia começar ao mesmo tempo que o Sunset tá atrasando, entendeu? Então ele é meio que Sunset também. A segunda, a linda da The Pure Reckless, e uma nota rápida: eu não achei um clipe dessa banda que a mulher, que a vocalista, não fique nua no processo do clipe. Opa! O que já dá uma credibilidade muito grande pra uma banda de hard rock. Deixa eu dar uma olhada nessas porra, então, porque ela é bonitinha. O Maná, eu olhei pro Maná, o Maná olhou pra mim, eu falei, mano, pega esse batuque, essa flauta, tá ligado? e evapore-se, cara, se cheira, que nem um bom colombiano. O Buru é fã de Maná, podia trazer ele pra falar bem. E ali, no lugar do Maná, eu coloquei o glorioso Sepultura. Bom. O Steve Vai, pra mim, ele é opcional, eu prefiro que não. Eu acho que o Sepultura, né, ele tá ali pra ser os caras feios depois da menina bonita. Entendeu? E o Steve Vai, tipo... com aquele óculos rosa e aquele som de cavalo, não vai integrar muito bem. Então, eu acho. Tipo quando você chega junto com a sua irmã no mesmo lugar, tipo... Exatamente. Depois você. Se eu entrar depois da minha irmã, é exatamente a mesma sensação, cara. Entendi. Entendeu? Justificado. A minha irmã precisa estar com uma banda, mas eu não preciso porque eu já comi todos os integrantes. No Doubt, a gente estava meio que nessa onda de revive e de holograma. Eu pensei em Backstreet Boys mesmo, mas, né, como os argumentos do Doubt convenceram, né? É, foda-se, cara. Olha, é Rock Hill, cara. É rock verdade, Hill. Né, mano? É, aí eu pensei, cara, em colocar o System, cara. System of Down ia ficar muito bem, cara. Ah, bem lembrado. É. System of Down, normalmente, ele encerra muito bem, ele começa muito bem. Ele vai ser legal porque, tipo, quase ninguém vai assistir o show do Sepultura porque vai estar todo mundo tá espancado. Só a galera vai descansar no show do Sepultura, vai poder voltar pro show do System e ser espancado de novo. Pedro, fala a sua lista. Bom, vocês sabem que eu tirei tudo. Tá bom, eu já previa. Muito eu tirei justo. Tudo, eu já previa. Eu peguei, vamos fazer uma coisa completamente diferente. Bom, segurem as suas calças desse primeiro nome, ok? Ah, é. Vou ter que botar elas. é realmente uma coisa que eu teria que colocar. O Alan já deve suspeitar que em algum momento isso daqui ia aparecer. Eu acho que já é grande o suficiente essa banda para um palco mundo de Rock in Rio. Eu acho que a gaiada ia pirar, tá ligado? E ia atrair um público diferente pro Rock in Rio. Público diferenciado. E eu acho que o primeiro dia pra abrir, porque estão começando ainda, mas podem ser grandes ainda, Baby Metal. Acho que Baby Metal... primeiro dia o Pescal dele foi ele, cara, você curte J-Rock, né, cara? Eu falou, gosto de algumas coisas, eu gosto de algumas coisas. Você falou do samba japonês, você falou de Baby Metal. Eu acho que Baby Metal encaixa bem aqui. Caralho, velho. Eu acho que é legal. Eu acho que vai chamar no segundo dia, mas encaixa assim. Nossa, cara. Não, que meu segundo dia ele tá mais clássico. Ok. Então, Baby Metal vai ser um Baby som metal. Pesado, vai ser um som meio diferente e tá, tal, tudo mais. E assim, a terceira banda, como vocês perceberam que eu não tive nenhuma lógica nas outras escolhas e tal, e não pensei muito em clima, pensei em coisas que eu gostaria de ver, mais ou menos no mesmo dia. Então eu pensei assim, depois de Baby Metal, que vai ser um show pesado, mas com algumas coisas, eu pensei, vamos fazer uma transição aí e vamos colocar um Anthrax logo depois de Baby Metal. Eu acho que é conveniente. Eu acho que o Anthrax, porque o Anthrax chegou a fazer algumas coisas com o Randy MC um tempo atrás. Né? Depois do Anthrax, eu teria muita vontade de fazer o Big Four, tá ligado? Num dia do Rock in Rio, mas eu me contive e resolvi colocar aí o terceira banda. Um mashup que eu vi acontecendo aí, eu queria dedicar para uns amigos meus, apesar de serem duas bandas que eu não gosto. Queria dedicar pros meus amigos do Guepardos e tal, pra galera aí e tal. Eu acho que seria legal como terceiro show, um mashup, um show conjunto de Korn e Slipknot. Porra, ia ser do caralho. As duas bandas juntas. Eu não gosto de nenhuma das pensando. Duas bandas, mas eu acho que seria eu gosto legal. Muito de Korn, eu respeito muito o Slipknot, não diz que eu gosto, diz que eu respeito. Eu gosto. Mas... O que eles iam fazer juntos, cara? Cara, pô, eles já gravaram juntos, eles já fizeram som juntos, já. Eles destroem juntos. Ah, é? Eu acho que a atração pra dia 9. Eu acho a atração pra dia 9. É que o meu dia 9 tá diferente. Então, pra encerrar esse dia do. Esse dia 8 aí, o headliner do dia 8, eu faria, seguindo mais ou menos a mesma linha, né? Mas bem mais ou menos mesmo. Eu colocaria o Slayer e convidados. Então ficaria Baby Metal, Anthrax, Korn, Slipknot e Slayer. Cara, eu iria com uma facilidade. Acho foda. Ah, eu acho que cara. Puta de um dia. Eu já posso ir pro meu dia 9 ou você vai falar, Alan? Eu não, eu já falei do dia 8. Já falou, né? Eu posso já aproveitar a onda e ir pro dia 8? Pedro, deixa eu falar do dia 9, que eu só mudei uma banda, cara. Ah, beleza, vai, manda ver. Então, cara, a única que eu tirei foi o Hollywood Undead, também conhecido como os mortos-vivos do pau sagrado. Que é a primeira, o Hollywood Undead é a primeira, depois tem Rise Against, depois tem Linkin Park, depois tem Metallica. E assim, o Hollywood, mano, não, velho, vocês nasceram tão errado, cara, vocês são tão errado, cara. E assim, cara, era a única banda que eu não sabia, mas de última hora eu pensei, e Raimundos ia ser ótimo, cara. Mas o Raimundos não existe mais, cara. Não, me ouça, cara, é Rock in Rio, os caras iam gastar um dinheiro fodido pra convencer... Ao mesmo estilo do que o convenceram o Roberto Carlos a comer carne. Ok. Eles iam convencer o Diguinho a voltar e cantar Raimundos. Beleza. Tá ligado? Diguinho. O que é o vocalista do antigo Raimundos. E assim, cara, é ou você canta ou a gente não solta seus filhos, cara. É tipo isso. É o Rodolfo. Rodolfo. É o Diguinho, cara. O Digão é o guitarrista. O Rodolfo. O Digão é guitarrista. Eu posso ser um imbecil que confundiu os nomes, mas eu mereço, né, cara? Não, tudo bem. A gente. Ninguém ouve Raimundo sóbrio. Então, eu acho mais fácil. Mais fácil o Rodolfo voltar pro Raimundos do que o ABBA voltar, sabe? Então tá tranquilo. Sim. E a gente tem sempre o recurso do holograma. Então. Inclusive, eu acho que deveria ter o dia do holograma, que é o holograma cantando no palco. Aí começa com Gorillaz. A máquina, tá ligado? Tipo, cantando Skrillex. Abre com Gorillaz ia ser louco. E assim, o resto eu mantenho, porque Rise Against eu acho que. Eu não ouviria, mas eu não acho ruim. Rise Against, depois Linkin Park. Eu acho. Depois... Aí vem o Linkin Park. E o Linkin Park, se ele tivesse o mínimo de boa noção, e claro que ele não tem, mas ele tem produtores, e eles cantassem os sucessos do passado, aliás, os sucessos, ponto, eles iam fazer um show foda, eles iam fazer um show muito bom, e eu acho que ia ser muito da hora, e minha cabeça ia doer pra caralho. Aí veio o Metallica, e o Metallica é o Metallica, e é, né, tipo, né, quem não conhece Metallica, você, né, sai da Coreia do Norte. Olha, eu vou falar primeiro que o Pedro, então, porque eu também mudei uma coisa só. Eu tirei também Hollywood Undead, que ele tá lá embaixo, tocando com Cypress Hill. Minha lista ficou Rise Against, Linkin Park, aí eu coloquei Slipknot. Slipknot. Slipknot. E... Slipknot. Metallica. Legal. Não parecido com o Rock in Rio que teve aqui, né? Teve... Não, era Slipknot, Metallica, Coimbra Head e o Gloria, então... E o Motorhead também, no fundo, não tinha? O Motorhead tinha também. Enfim, o meu último dia do... Dia do rock, dia 9. Do rock, eu... Me doeu aqui muito. Mas, enfim. Hollywood Undead, não conheço, então eu tiro. Rise Against, conheço algumas coisas, mas tiro. Bom. Linkin Park, o Alan sabe que eu não gosto. Só gosto de One Step Closer e acabou. Mas me doeu muito. Ter que tirar o Metallica. Ô louco! Que? Ô louco! Nossa, velho. É por conta que do meu clima, do clima que eu criei pro último dia, que esse aí realmente tem. E é um clima de bandas clássicas. E o Metallica, apesar dele ser uma banda clássica, eu acho que ele não combinaria com esse dia, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que eu tô até emocionado de falar o meu headliner, tô falando sério. É uma coisa que eu ficaria realmente emocionado de ver na minha vida, e que eu acho que precisa acontecer, e enfim. Bom, primeira banda, Dire Straits. Nossa, velho! Seria a primeira banda do dia do rock. Dire Straits, eles não tocam mais juntos. Eu acho que eles acabaram no ano que eu nasci, tá ligado? Eu não fui pesquisar, eu só coloquei porque eu gosto pra caralho do Mark Knopfler. Eu acho que ele toca uma guitarra fodida. Fodida, e sem palheta, o cara é foda, ele é um dos deuses da guitarra, mano. Ele toca pra caralho. Acabou em 95. E ele faz, mano, Mark Knopfler é um dos maiores gênios da música dos Estados Unidos da época, saca? Não, aliás, da Inglaterra da época, porque, mano, que cara do caralho, mano. Ele faz uma trilha sonora foda, ele faz umas óperas foda. O cara é muito bom, mano, em tudo que ele faz. Deixa eu falar, a banda acabou porque eles não estavam mais fazendo grandes turnês. Então eu acho que eles fazerem um show de reunião num festival como Rock in Rio, eu acho que é bem possível. É. O Eric Clapton fez uma turnê junto com o Dire Straits já, saca? Tem se chama. Tem música disso, podia... Imagina, que da hora. Nossa, eu falaria pro Mark Knopfler, seria, ó, querido, é o seguinte, eu quero que o Dire Straits toca, e você, sabe com quem sempre você quis fazer música na vida? Chama. Chama. Cara, ele ia chamar alguém muito escroto da Índia Ocidental, tá ligado? Tudo bem. Ele ia chamar os Zanfir. Tudo bem. Ele pode chamar até os Power Rangers, se quiser. Puta, ia ser uma boa. Mas tem Power Rangers. Bom, enfim, em seguida, eu tentaria forçar de alguma forma uma reunião do Blackmore com o Deep Purple. Nossa, cara. Tentaria pra fazer um show. Na verdade, posso melhorar? Melhore. Quem vai ser o vocalista disso? Agora que vem a parte divertida. A parte divertida seria o seguinte: eu gostaria muito de ver uma reunião de praticamente todos os projetos do Blackmore. Show em que juntasse os repertórios do Rainbow com o do Deep Purple, sim, com o Ian Gillan no vocal, apesar deles serem tretados, enfim. Mas o Ian Gillan, ele não canta mais. Sim, claro que canta. Não, ele tá com aquela crise que tinha esquisito. Ele não tem mais a potência que ele tinha. Eu pago uma cirurgia. Tá bom. Com tigres. Tá bom. Com tigres. Não, então vamos mudar. Colocar uma banda que eu colocaria assim, que eu acho que é uma puta de uma banda que faz um show do caralho, que... Não, é pior, certeza... você vai tirar o Blackmore? Não, vou. Não, velho, cara, eu acho que o Rich Blackmore ia ser o único cara que o holograma ia ser muito bem usado pra ser o holograma do Jill. Verdade. Eu acho que ia fazer muito sentido dessa vez, saca? Verdade. Imagina Blackmore com Type O negra. Nossa, interessante. Nossa, cara, e imagina a quantidade de pessoas iam se matar. Exatamente. Mas enfim, Se não fosse o Deep Purple, se não desse certo, isso eu colocaria o Mr. Big. Nossa, velho, que Mr. Big, mano. Você não gosta do Mr. Big? Não, é da hora, vai. É da hora, pô. Da hora. É uma puta banda. Pô, enfim. Mas esse negócio de todas as reuniões dos projetos do Blackmore, sabe? Imagina, tipo... Seria interessante, pô. Seria foda, assim, tipo, começa com Rainbow, no finalzinho mete o holograma do Jill, depois vem a mulher dele pro Blackmore's Night, aí depois... Fecha com todo mundo chegando no Deep Purple, mano, o povo ia chorar muito. Sim. E é verdade, tocando Burn. É, puta, ia ser foda, velho. A gente ia desidratar, Burn, galera. E fecha com ela. Não, é, e ainda com direito ao caralho, eu sempre lembro o nome desse filho da puta. O vocalista do Whitesnake, que foi o vocalista do Rainbow. O David Coverdale. Com direito o David Coverdale tocando e ia chamar a gente pra caralho nos Estados Unidos pro show, porque o David Coverdale estourou nos Estados Unidos, né? Sim. Enfim, com Whitesnake. Bom, é a banda favorita de cada 10 caminhoneiros, 12 gostam de Whitesnake. Agora, isso provavelmente não ia acontecer nunca, mas a minha terceira banda seria o Black Sabbath. O Black Sabbath tá aí de volta. Não, não, não. Mas assim, eu não sei se eles topam não ser headliner. Ah, entendeu? Entendeu? Depende do que estiver em cima. Cara, se eles forem assistir o show do headliner, eles topam, cara. É, bom, depende. Ó, a Madonna, na minha lista, a Madonna nunca aceitaria ser headliner, mas eu coloquei o ABBA em cima dela, então foda-se. É, aceita. Então, dependendo. Bom, não sei, eu acho que é capaz que eles aceitariam, porque esse show de headliner é um show que precisa acontecer. O mundo, a história da música, ela precisa. Que seria o Maiden. Maiden? Com a Sinfônica de Berlim. Seria... Está rolando um áudio de aplausos aqui. Eu tô até emocionado de verdade. Nossa, cara. Porque... o Black Sabbath ia ser um raio em abrir esse show, cara. Eu acho que seria fantástico um show do Maiden. Eu não sei se caberia nem no festival, porque é muita aparelhagem, mas eu acho, cara, que seria... tem aparelhagem do holograma, cara. Essa tira que coloca a aparelhagem. Cara, aparelhagem é a mesma coisa. Você pega notas de 100 e começa a jogar no chão. Daqui a pouco surge a aparelhagem. Você abre e você planta, né? Exatamente. Se o Steve Harris um dia ouvir isso daqui, por favor, Steve Harris, se você já passou isso pela sua cabeça, por favor, faça. Dê esse presente no mundo, porque você sabe. Steve Harris e os outros músicos do Maiden também, que são músicos fantásticos. O Nick McBride é um baterista de jazz. O Bruce Dickinson é um vocalista com uma formação impecável. Enfim, eles sabem, principalmente de ter visto uns shows menores, eu diria menores, assim. Tirando o do Metallica com a Sinfônica, que ficou fantástico. Sim. O do Dream Theater não ficou tão bom assim como poderia ter ficado. Yeah. O do Kiss não ficou tão bom quanto poderia ter ficado. Não. E o Scorpions, ele desperdiçou o potencial da Sinfônica de Berlim. Então eu acho que eu escolhi... Muito embora tenha ficado foda. Não, ficou legal, mas eu acho que o Scorpions ele poderia ter apelado mais, sabe? Sim. Ele poderia ter feito mais peso nesse show. Podia ter saído numa turnê louca e gravado do DVD ao vivo. É, exato, alguma coisa assim do tipo. Que nem o Metallica fez, né? Eu acho que o Metallica matou a pau assim, nesse show deles. E eu acho que o Maiden ele conseguiria fazer uma coisa absurda. E a Sinfônica de Berlim pra mostrar o potencial verdadeiro dela com alguma banda de metal, né? Porque, enfim. Sim. Eu realmente fiquei mais ou menos emocionado aqui. Quase dei uma chorada aqui, porque vocês sabem que eu sou muito fã de Maiden. Então vocês sabiam que ele ia aparecer em algum momento. Eu sabia. E além disso, eu tô com medo. Eu tô com medo muito forte do Bruce, saca? Eu fiquei muito chocado. Ah, que o Bruce tá com câncer na língua, né? Ele acabou de passar pela quimioterapia. Ah, nossa, e tal, ele tá se recuperando da quimioterapia. Parece que o resultado foi favorável. Deu tudo certo, alguma coisa do tipo. Mas assusta, né? A morte do Dire tá muito recente. Eu acho que tá muito recente. Pra mim, a morte do Fred Mercury tá recente. Cedo demais, né? Muito cedo. Eu ainda tenho saudade do Elvis, cara. Não. Nossa, pelo amor de Deus, vai se foder. Não, eu que nem falei pro Alan outro dia, tipo, o Brasil foi desclassificado por 7-1, cara, nessa semifinal de 2014, ainda não me recuperei da eliminação pra França em 2006. Eu ainda meio que choro quando eu vejo um croissant. Lanche que geralmente vinha em pão francês, hoje eu pedi um. Fazia anos que eu não fazia isso. Nossa, saca? Então você vai demorar 20 anos pra comer um chucrute de novo, cara. Ainda bem que eu não como. Bom, então fechamos assim esse podcast. Já tem acho que umas 2 horas de gravação. Duas horas e 26. Caralho, velho. É, mas teve umas 20 minutos só de enrolação. Então 2 horas, parte 1, parte 2, cara. Não, não vai. Não vou fazer parte 1 pro Dan nem fodendo. Ah, dá pra cortar muita coisa. Tomare. Eu quero ver mais os alunos do Pescal do Se Fodendo, porque eles têm que ouvir que vale nota, cara. گرچه رفتی از برم اما فراموشم مکن با غمت یاشنار شبم آغوشم مکن گرچه رفتی از برم اما فراموشم. Maná, velho. Nossa. Maná não pode tirar, né? Não, Buru! Buru! Caralho, mano. Cala a boca, Buru! Quem chamou esse cara, mano? Viu, Alan? Viu? Você tá vendo quem que vai colocar a porra dos Los Hermanos nessa caralho desse Rock in Rio usa? É esse filho da puta que ouve Maná.